persegue. Mas parece que me mata. E eu deixo-me encantar na cantiga do bandido, nas promessas que ela faz quando faz amor comigo. Logo me deixo tomar com fogo e mansidão. Ela pede o que não dá, cobra em dor e sem razão. És mais forte do que a força que me esventra sem quebrar. Dás o sopro, tiras fogo, não há como te deixar. Para te fazer adeus.